seguimos viagem, vamos agora para o episódio 11, e puta que pariu, que outro episódio de estourar miolos, que é Virem a Esquerda. Pois é, isso, na semana anterior a gente deu uma folguinha pra Catherine Tate. Quem tem folga nessa semana é o David Tennant, porque... É o David Tennant. Esse episódio é quase todo só da Catherine Tate, tem razão. Aí o que acontece? Durante uma visita a um bazar de outro planeta, Donna se consulta com uma cartomante e faz com que ela volte no tempo e nunca tenha encontrado o Doctor. Oh. O famoso e se. Tava faltando, começo, né, cara? Para começo de conversa, novamente temos aí o reaproveitamento dos personagens e temos novamente a atriz que fez a Shanto e fez a sacerdotisa segundo em comando das Cymbelines, é a catomante desse episódio também. Tava no pacote. Tava no pacote, né? Tem que fazer 3 episódios e uma barata. Ela deve ter feito um contrato particularmente bom, né? Conseguiu fazer mais de um episódio, tá no lucro. É, 3 com esse, né? Fora os que eu não contei a mais. Ela fez 3 só com eu, só 2 só nessa temporada. E, é sério, eu já vi, tem gente que fez mochila dessa baratona. Eu vou bater nessas pessoas, sério. Você não carrega uma coisa dessas nas costas sem querer provocar ataque cardíaco em Rúvia. Aquele tesouro é feio de dar dó de bater em mãe, cara. É feio do tipo bater na mãe. Sério, é muito feio esse bicho. E tem gente que usa de mochila. Não, é sério, se alguém passar com uma dessa perto de mim, vai levar uma chinelada. Ouvinte que estiver duvidando de mim, eu vou botar links de fotos de gente com mochila de besouro nas costas. Ah, deve vender no AliExpress. No mínimo. Ah, o que que acontece? A Donna contou pra cartomante que o momento chave da vida dela foi ter conhecido o Doctor. E que pra ela ter conhecido o Doctor foi ela ter decidido ir trabalhar na empresa em que tinha a rainha lá dos Hacknos na terceira temporada. Então, se ela não tivesse aceitado vaga de emprego na empresa da rainha dos Hacknos, ela não teria conhecido o Doctor. E nada disso teria acontecido, até mesmo ela chegar ali no bazar da cartomante. Aí, o fato dela ir para a oferta de emprego, ela ter virado à esquerda, no cruzamento. Só que a cartomante e o besourão fizeram com que ela virasse à direita. E ao virar à direita, ela não conheceu o Doctor. Aí, o que que acontece, Dona Ana, por ela não ter conhecido o Doctor? Bom, dizer que a vida dela é diferente é... brincadeira, né? Eufemismo, né? Nossa, eufemismo. Quer dizer, ela até tem, assim, um vislumbre do Doctor. Quando eles se conheceram lá no Runaway Bride, a gente tá lidando com os Hacknos, né? Aquela estrela da morte, uhum. A aracnídea, uhum. Né? E a presença do Doctor e o combate dele com a rainha Aracnídea é mantido nessa linha temporal. Só que ele não sobrevive a essa batalha. Ele morre de um jeito, acho que afogado, ele fica muito tempo debaixo d'água, então simplesmente ele não consegue regenerar. E aí, na verdade, não é só uma questão de dizer que a Donna não conhece o Doctor. O fato dela não ter conhecido ele acaba fazendo com que ele não exista mais nessa linha de tempo. E isso é catastrófico pro mundo todo, porque tudo aquilo que o Doctor mexeu e impediu desgraça de acontecer, ele não tá ali pra evitar. Então, vamos ter alienígenas, vamos ter desgraceiras. Se num momento inicial a Donna meio que escapa dessas situações, porque ela não tá mais nos lugares, entre aspas, certos, na hora certa, a verdade é que eventualmente a desgraceira da Terra acaba chegando nela. E não adianta nem ela e a família cantar Bohemian Rhapsody que nada vai melhorar. Não, a gente chega na história do Bohemian Rhapsody daqui a pouco, mas entre os vários problemas que foram deflagrados por causa da Donna não conhecer o Doctor estão a própria Imperatriz do Hacknos que acaba matando o Doctor, isso só já é um problema. Os Juduns destroem aquele hospital onde a Martha estagiava e a Martha morre junto com a Sarah Jane Smith, porque ela tentou impedir os Juduns ao invés de ser o Doctor. os adiposianos matam milhões de pessoas nos Estados Unidos, porque a Inglaterra tá na miséria, não tem mais gente gorda na Inglaterra, então eles vão pro segundo país mais gordo, que é os Estados Unidos, e matam a porrada de gente nos Estados Unidos. Os Sontarans atacam com o estratagema do Atmos, mas são impedidos pela Torchwood, que acaba morrendo para deter eles, entre várias outras merdas. Quer dizer, enquanto isso, a vida da dona também vai indo para cada vez mais pra merda. A família delas acaba sendo colocados em Leeds, porque o Titanic ferrou com o Palácio de Buckingham e destruiu Londres inteira na brincadeira, então elas perderam a casa. Leeds, para quem não sabe, é uma cidade de operários, é tipo Volta Redonda no Rio de Janeiro. Quem sabe, quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu tô falando. É tipo São Bernardo, em São Paulo, entendeu? Então elas saíram da capital e foram para São Bernardo. Então saíram da capital e foram para Volta Redonda. Então não tão bem de saúde, não. E nesse meio tempo eles conhecem lá o italiano e a família dele, que tá dividindo a casa junto com eles, né? Aqui é outro personagem também carismático pra canudo, não? É, eu acho que esse episódio em si ele é genial também pela participação de uma pessoa que dessa vez honrou o pagamento do episódio. A desaparecida. A desaparecida que reapareceu? É, que finalmente tem falas. Por causa de quê? A Rose reaparece. Ó, oh, legal. Só que a Rose reaparece dessa vez, fazendo com que a vida da dona fique um pouquinho menos miserável do que as coisas estão acontecendo com ela, né? Ela consegue levar a dona num determinado caminho até o momento de que, tá bom, eu já entendi, eu sou a responsável pela merda toda, o que, que a gente precisa fazer para isso voltar ao normal? Canibalizaram a Tardes, quem tava usando mesmo, né? Então foda-se. Transformaram a Tardes numa máquina do tempo. Oh! Ela não era isso antes. Nossa senhora, tá bom, hein? Aí a dona tem que voltar no tempo e fazer com que a dona vire à esquerda ao invés de virar à direita. Como é que ela consegue isso? E novamente, lá vamos nós pro clichê. Ela se sacrifica se jogando na frente de um caminhão, que fez com que o trânsito do lado direito do cruzamento ficasse todo engarrafado. E a dona, não vou pegar trânsito engarrafado não. Vou para a esquerda e vou pegar o emprego na Rainha das Aranhas lá, que é muito melhor. Um detalhezinho, né, que antes dessa dona morrer, a Rose sussurra alguma coisa para ela. O que foi? Estamos com muita gente sussurrando coisas no ouvido de gente aqui nessa temporada, né? E o que foi sussurrado? Ai, socorro. Bad Wolf. Sim, claro. Bad Wolf. Ah, como garoto. Mal. E olha que nem foi o Mofá que escreveu o episódio. Não, mas Bad Wolf é coisa do Russell T. Davis. Ele tá se sentindo em casa aqui. Falou do lobinho mal e com ele. Muito bem.